Voltamos com mais um Cemitério de Bandas no seu podcast Bandas Mortas. Hoje nós teremos a separação, nós teremos confusão, nós iremos para Brasília e iremos falar de Rodox. Sim, iremos ligar a nossa máquina do tempo e iremos direto para 2002. E veremos o que o ex-integrante do Raimundos, Rodolfo Abrantes, fez de bom e de ruim para a música brasileira. Então, cara, Rodox foi uma banda formada em Brasília. Eles eram mais de punk, hardcore, com uma pegada de ska, reggae e new metal. Algumas das influências deles eram muito parecidas com a do Raimundos, né? Que era o Ramones, o Dead Kennedys, que é muito do punk também. Provavelmente mais pra frente Green Day, coisa assim, entendeu? Mas nessa pegada, assim como no Raimundos sempre foi, com a influência do Rodolfo, das coisas que ele ouvia, continuou no Rodox. E foi um projeto muito, muito bom. Foi tão bom, que foi produzido pelo premiado falecido Tom Capone. Vocês lembram dele? Se vocês não lembram, eu vou dar só uma palhinha do que ele já fez. Esse cara infelizmente morreu, mas ele produziu os álbuns do Raimundo, Sexta Básica, Só no Forever e o MTV ao vivo de 2000. Produziu Legião Urbana, Uma Outra Estação. Produziu Detonautas Rock Club, o CD auto-intitulado dos caras, e o Rock Marciano. Produziu Lenine, o CD Na Pressão, cara. Se vocês não ouviram, vão pro Spotify. Lenine Na Pressão é um CD obrigatório do rock nacional. Ele também produziu Incité, do Lenine. Produziu Pavilhão 9, Reação. Penélope, Me Casa, Su Casa. Nando Reis. Skank, também Catedral. Gilberto Gil. Frejá, Nath Roots, o Verbalize, de 2001, que fez muito sucesso. Maria Rita, O Rapa, O Silêncio que Procede o Esporro. Barão Vermelho, o CD auto-intitulado dos caras, de 2004. E Amado Batista, É o Show, além de alguns outros. Pra você ver, cara, esse cara era um monstro da produção nacional, um monstro da música nacional. Foi muito premiado, ele ganhou um Grammy Latino. E cara, assim, foi uma perda muito grande para a indústria nacional. Mas enfim, vamos continuar, né? Bom, a banda tinha o Rodolfo no vocal, o DJ Bob que fazia os tracks, tinha o Fernando Schaeffer na batera, o Patrick Laplan no baixo, o Marcos Adanui na guitarra e o Pedro Nogueira também na outra guitarra. Ele infelizmente só fez dois álbuns, né? O primeiro, Estreito, de 2002, que contava com alguns sucessos como De Uma Só Vez, que era um punk bem raiz. Continuar de Pé, que é um ska, que é uma das minhas músicas favoritas. A música Três Reis, que é um new metal muito pegado, muito maneiro também. E a baladinha Quem Tem Coragem Não Finge. Já em 2003, vieram a produzir o segundo álbum. Teve sucessos como De Costas para o Mar, que foi uma meio que balada punk. A música Exodus, que veio numa pegada mais hardcore. E Na Mesma Panela, que foi meio que um ska punk. A minha história pessoal foi bem inusitada, eu diria assim. Porque eu conheci a banda através do meu pai, lá por idos de 2008, 2009. Por ser um rock de boa influência, sabe? E essa fama pegou meio mal para os caras, até. Que isso foi um dos motivos do porquê a banda iria se separar no futuro. Eles foram taxados de rock cristão, essa conversa toda que vocês conhecem. Bom, pra minha filosofia, a minha opinião, é que não existe rock cristão, rock do mundo, ou MPB cristão, MPB do mundo. Cara, música é música, sabe? Por exemplo, você vai pegar uma banda nacional aí, Decaína. Os caras são espíritas, eu vou falar que é rock espírita. Sabe, não tem nada a ver. Vou pegar Glória, sei lá, ver o quê? Rock ateu? Não existe isso, sabe? Pra mim isso não existe. Então, música é música, cara. É rock, é punk, é ska, é reggae, new metal. Só tem essas classificações. Religião, cara... Não mistura isso, sabe? Às vezes é a filosofia do cara, às vezes tá até na letra. Mas a gente não tá analisando isso, a gente tá analisando a música em si. E a música não tem uma religião, a música não vai pra igreja. A música não se converte, a música não levanta a mão, sabe? A música ela não vai num centro espírita, sei lá. A música não é um ser humano. O ser humano tem uma religião, a música não. Enfim, Vamos continuar por aqui, né? Nessa época eu tinha acordado um pouquinho mais pro rock, né? Tava descobrindo algumas coisas, tava experimentando umas outras e tal. Eu nem conhecia esse cara. Eu só tinha ouvido falar em Raimundos com Mulher de Fases, que é uma das músicas mais tocadas dele. Mas nunca tinha ouvido falar bem do Rodolfo. Eu fui pesquisar e tal. Eu gostei muito, muito dele. Eu descobri a igreja na qual ele tava frequentando. Mais tarde também eu cheguei até a frequentar essa igreja até há pouco tempo. E pra tu ver onde o rock me leva, né, cara? Eu frequentei a mesma igreja que o Rodolfo. Vamos pra história mesmo, né, cara? Vamos parar de coisa pessoal. Vamos à história do Rodox. Mas pra isso, a gente tem que ir primeiro ao Raimundos, né? Que foi da onde saiu. Então, a causa da saída do Rodolfo envolve um dos problemas comuns a muitos músicos. E foram exatamente as drogas. O cara tava, tipo, loucaço já. Ele tava no pico da vida dele nas drogas. Ele tava tentando muito se livrar. Ele diria até também numa entrevista futura que a maconha dava as coordenadas, tá ligado? Além dele consumir drogas como êxtase, ácido, cocaína e tal. E ele não queria mais essa vida pra ele. Ele já tinha noção que isso tava estragando e tava reduzindo toda a produtividade dele, toda a vida dele, o que ele tava perdendo porque ele tava totalmente inserido nesse mundo. Ele também acabou casando com uma mulher que era cristã e com certeza isso teve alguma influência, né? Porque ela queria ver ele bem, ele tava mal e tal, sempre de mal a pior. Então isso teve alguma influência na vida dele. Aí ele começou a procurar ajuda, inclusive essa igreja aí dele. E ela oferece bastante ajuda pra essa galera, assim, que tá procurando sair do mundo das drogas, de vícios e tal. Esse movimento muito legal deles. E com certeza eles ajudaram nesse processo. Ele disse que foi curado de uma doença do estômago que ele tinha há muito tempo. Não tem comprovação disso, tá? Tipo, os caras do Raimundos falam que nunca ouviram falar que ele tava com uma doença de estômago, nem nada. Não tem nada comprovado, nenhum dos amigos dele sabia disso. Mas ele disse que tinha e que ele foi curado. Então, cara, cabe a você, você vai acreditar ou não? Sei lá, eu realmente fico em dúvida. Mas aí, após a conversão, ele disse que saiu do Raimundos mais por insatisfação, que ele não tava batendo, sabe, com a mesma pegada da galera. Então, como muitas vezes aconteceu no Raimundos, né, Raimundos acabou em 2001 porque ele era um vocal. Então, o que uma banda vai fazer sem um vocal? Eles acabaram mais uma vez, uma das milhões de vezes que o Raimundos acabou durante toda a história dele, né? Nesse meio tempo, eles acharam que o Rodolfo nunca mais ia produzir nada, sabe? Que ele tinha parado mesmo, que ele só ia ficar na igreja e tal, e não fazia mais nada pro mundo da música, nada pro rock nacional. Mas ele tava secretamente produzindo algumas tracks com o DJ Bob. Eles estavam produzindo algo mais, numa pegada mais rap e tal, que veio a ser o primeiro CD. Eles adaptaram um pouquinho, mudaram alguns tons. Aí foi chegando a galera e eles mudaram. Em 2002, do nada, literalmente do nada, em 5 dias surgiu o Rodox, com composições 100% originais das que ele tava fazendo com o DJ Bob. Foi mudado porque chegou mais a galera e o Rodox foi feito mais, depois foi descoberto isso, né, por uma dívida contratual com a Warner, porque o Rodolfo tinha uma dívida contratual com a Warner de lançar mais 2 discos, ou seja, ele precisava de grana. Precisava gerar dinheiro pra Warner. E daí que veio a ideia de produzir o Rodox. A banda foi um sucesso. Na primeira turnê, os caras já bombaram o show. Infelizmente, depois da gravação do segundo álbum em 2003, o Pedro Nogueira largou a guitarra da banda. Mas felizmente entrou o Marcelo Magal, que era do Dick Guitarista, e veio somar muito, cara. Eu prefiro a guitarra até dele. Um cara exemplar, vocês vão ver no final, no paradeiro dos caras, onde esse cara tá. O Pedro disse que ele saiu da banda Rodox por divergências musicais com a banda, né? O que é equivalente ao amoroso pra não é você, sou eu, sabe? É só pra não chocar muito, não falar besteira, mas também ter uma desculpa. Isso vocês que acompanham o mundo da música, sempre quando alguém sai de uma banda, fala, ah, era divergência e tal, divergência musical. Isso não existe, é só uma desculpa pra, tipo, não ferrar a banda. Mas também não saí sem dizer nada. Dias depois, o Patrick LaPlante também largou o baixo e a banda seguiu os shows com o Marcos Ardanui no baixo. Isso até uns boatos virarem verdade, e o Pablo Caniço, que saiu do Raimundo, se juntou à banda. A relação entre o Rodolfo e o Caniço era muito próxima, eles que começaram o Raimundo. Eles começaram assim, eles eram vizinhos. Tanto que o Rodolfo, eu não sei se ainda é, né, porque rolou uma treta, mas ele é padrinho do filho do Caniço. Pra tu ver a relação dos dois, era como se fossem irmãos. Então, o Rodolfo ter se convertido, ter mudado e tal, não alterou o fato de que ele ainda era um grande amigo. E o Caniço quis largar tudo e ir pra Rodox. Depois disso, o Rodox continuou fazendo sucesso, mas muitos shows deles foram cancelados, porque o Rodolfo acabou no processo de começar a virar um pastor, e aí muitos shows tiveram que ser cancelados para ele ir pregar em outras cidades. Isso começou a complicar muito essa vida. Em agosto de 2004, no Rock in Rio Café em Salvador, a banda começou a tocar e muita gente diz que eles estavam visivelmente irritados. Tá? Tinha uma movimentação esquisita, eles não estavam meio que interagindo. Eles não estavam, sabe, aquela paixão que geralmente a gente vê nos shows. Eles estavam bem alterados. O Fernandão, irritado na quarta música, cara, chutou a bateria e largou o palco. Do nada. Com isso, o restante da banda foi seguir o cara. Parou de tocar no meio do Rock in Rio, tu imagina isso. Pararam de tocar e saíram do palco, entendeu? Alguns minutinhos depois, o Fernandão voltou. Ele pediu desculpa aos fãs e disse que o Rodox tinha acabado de vez. No dia seguinte, no fórum, sim. Pra vocês que são novos, que estão ouvindo, antigamente não tinha Facebook, essas coisas. A gente se comunicava por fórum. Era tipo uma página, sabe, Reddit? Então, é aquilo. A gente se comunicava assim, tinham várias páginas. Tinha até o MySpace. O MySpace era meio que uma rede social um pouco mais amigável, era focado na música. E as bandas postavam assim, fóruns, o que estava acontecendo com eles. É assim que a gente entrava em contato. Então, a mensagem no fórum dizia a mesma coisa que o Fernandão falou no show, se desculpando, e que a banda realmente tinha acabado. O Rodolfo se incomodava muito com o preconceito e de serem rotulados como rock cristão. Como eu disse, isso traz, cara, milhões de problemas. Milhões, milhões, milhões. Vocês não fazem ideia. O Rodolfo, em alguns depoimentos, ele disse que tentou falar de Deus e converter a galera da banda. Ele deve ter, assim, perturbado bastante. Assim, ele talvez não tenha aceito um não e dado um tempo para voltar a falar com os caras sobre Deus e tal. Isso perturbou muito eles. E foi uma das outras causas da banda acabar totalmente. Cara, minhas opiniões pessoais, de novo, rock cristão, cara, derruba esse conceito, essa coisa que a gente tem. Rock não tem uma religião. Rock é música, assim como a MPB, assim como a clássica. É a música. Música não tem religião. Música é um som que leva uma mensagem boa ou ruim. Essa é a minha opinião. Acho que a banda Rodox também foi meio incompreensível com ele. Porque ele tava começando agora, sabe? Ele tava, assim, numa pegada nova. Ele tava animado. E essa igreja, eles têm uma pegada, assim, de erguer muitas pessoas muito rápido. Entendeu? Eles falam que a pessoa é chamada. Eu acho um processo muito rápido, parece até empresa, pra ser sincero com vocês. E aí, pô, o cara sendo famoso, o cara sendo uma referência nacional, por que não botar ele como pastor logo, sabe? E aí, isso deve ter subido muito a cabeça dele, aí ele forçou muito a galera. Então eles deveriam ter falado, pô, cara, maneira aí, eu sei que tu tá subindo e tal, mas vamos tentar aí com calma. Não é bem assim, e continuar tocando, cara, porque o som dos caras era fenomenal. Em 2014 rolou uma treta, inclusive, com ainda ressuscitando isso, que o Rodolfo foi pagado de santo, né? Ele abriu a boca e falou besteira em mídia nacional. Ele disse que se arrependia de todas as músicas que ele tinha feito e gravado do Raimundo. Mas tem um fator aí. Nada contra ele dizer que tá arrependido, que ele não gosta mais, mas tem uma coisa, só um ponto. Ele continua ganhando direito autoral dessas músicas, entendeu? Toda música que ele falou besteira, ele continua ganhando trocado. Toda vez que o Raimundos toca em um festival, ele ganha dinheiro. Toda vez que você ouve o Raimundos no Spotify, ele tá ganhando dinheiro. Toda vez que compra um CD ou música online do Raimundos, o Rodolfo ganha dinheiro. E se você realmente tá arrependido de algo, cara, você abre mão total daquilo. Entendeu? Não tem nem como contestar, cara. Que tu falou besteira, fez besteira, aquilo deu dinheiro, mas você se arrepende, você entrega o dinheiro. Pelo menos pra caridade ele deveria doar, sabe, entregar isso e viver a vida dele só fazendo shows dele, que inclusive são bem sem graça hoje em dia, infelizmente. E pregando, cara. É isso que ele deveria fazer, não falar que, eu tô arrependido, mas continuar ganhando dinheiro. Isso deixou a galera da banda muito irritada, muito irritada. Tipo, quase todos vieram a público a xingar mesmo, falar muito mal dele e expor isso pra mídia toda. O Digão e o Canisso disseram que realmente o Rodolfo antigo e amigo morreu pra ele. E tipo, cara, você perdeu dois amigos, entendeu? Duas pessoas que talvez, se for a intenção, poderia mostrar o caminho de Deus e tal. Ele perdeu por falar besteira na mídia, tá ligado? Ele até rebateu no Twitter. Ele falou: mantenedor a gente não escolhe, mas agradece a Deus por eles. Deus abençoe com saúde meus queridos mantenedores. Pura hipocrisia. Se você se arrepende, entrega tudo que você se arrepende, cara. Não tem que ter parte nenhuma nisso. É como se você fosse, sei lá, um traficante de droga. E aí você se converte, para de vender droga, mas você ainda é tido como o cara. E aí todo mês vão lá e te dão uma continha em valor das drogas vendidas naquele mês, sabe? Cara, isso é super errado. Não, é isso. É tudo isso que eu tenho pra falar pra vocês. Por fim, eu vou dar o paradeiro dos caras. Como disse o Rodolfo, ele continua sua carreira solo com músicas de um estilo mais de adoração, num rock bem mais leve. O que eu acho, sinceramente, perda de tempo. Porque o cara faz ele faz um reggae, ele faz um ska, ele faz um punk muito bom. Ele entrega isso tudo pra produzir o quê? O que muitos outros cantores cristãos já fazem, sabe? Tipo, nada a ver, cara. Continua no punk. É pra isso que você nasceu, é isso que você continua fazendo. Mas enfim, opinião minha, né? O Fernando Schaefer, ele toca com a banda Worst, cara, de hardcore. Não sei se vocês conhecem. Se vocês não conhecem, dão uma olhada. Os caras do Worst são muito bons. E ele dá aula de bateria também. E é bem caro, mas, pô, vale muito a pena. Ele é um batera, assim, 100% bom, cara. Ele é alguém que você pode dar o seu dinheiro e você vai ter um retorno, com certeza, porque o cara tem técnica de anos, entendeu? Ele já estudou muito isso, ele já teve muita influência, então ele sabe o que ele tá fazendo. Ele vai te ensinar do jeito certo. O Patrick Laplan é, no melhor uso da palavra, um produtor musical indo de cinema a bandas. É sério, se você entrar no site dele, pesquisa no Google, Patrick Laplan, o cara produz tudo, tudo. Todas as etapas e processos de som, ele tá produzindo. Cara, ele faz filme, ele faz novela, ele faz álbum, ele faz de tudo. Cara, é um monstro. Ele é sound designer, musicista, intérprete e produtor de trilha sonora, cara. O cara é um monstro mesmo. O Marcos Adanui, ele saiu em muitas capas de revistas de guitarra, como a Guitar Player, e roda o país dando workshop de guitarra, além de gravar com bandas e fazer algumas turnês como guitarrista convidado. O cara também é muito bom, um profissional de ponta, de linha. O Pedro, eu não consegui localizar ele em lugar nenhum. Eu, tipo, tentei achar tudo quanto fosse informação dele e o cara sumiu. Eu não sei onde é que ele tá. Se alguém souber, por favor, deixa nos comentários aí no nosso grupo, no Facebook, ou aqui no blog. Enfim, se alguém souber, me fala, por favor. E o Canisso, ele retornou ao Raimundos e ainda tá tocando com eles. Infelizmente, mais uma banda que foi, entrou pro cemitério, mas a gente ainda consegue ouvir eles num Luau MTV que tem no YouTube. A gente tem os álbuns dele no Spotify, se eu não me engano tem aqui no grupo também. E no YouTube tem vários materiais dele, tem material ao vivo, tem tudo, cara, é só procurar o que você acha. Eu vou largar vocês com as minhas duas músicas favoritas da banda Rodox e eu vejo vocês na próxima vez. Vai!